só me dá prazer, me tira da solidão, completo o meu coração, me faz um bem de montão, completo o meu coração, me faz um bem de montão. E a gente além do além, faz tudo também, também, espiritual. Espiritual, amor, com forças e sem.